Praticamente são ateus. Para todas as favelas do Brasil, temos crimes diretamente da quebrada. Que acontece no momento periferia, favela. Sofrimento como imagem de guerra. Milhares de pessoas sem terra. Em São Mateus é sofredor, Senhor. Infelizmente a pobreza já se alastrou. É só pra ter a certeza que entre os anos de atraso aprisionados, dividido entre ódio e mágoa. Os quatro cantos, leste, oeste, norte, sul, interior. Ilumine as quebradas que o crime não foi nós quem criou. DNC, HC, mágoa velha procurado. Pelos otários fardados, quem comete vários crimes, eles não são procurados. Crec, crec, bem, bem, eles dizem que atiram muito bem. Periferia, caço, homem da lei. Crec, crec, bem, bem, eles dizem que atiram muito bem. Periferia, caço, os homens da lei. Essa é uma questão sofrendo, Senhor. Infelizmente a pobreza já se alastrou. Essa é uma questão sofrendo, Senhor. Infelizmente a pobreza já se alastrou. Amor, o respeito, o Brasil enterrou. O futuro é muito nordestino brasileiro. CPI, não cumpre o que diz. Deu fuga pra bancário, deu fuga pra juiz. É ridículo, mas é a lei brasileira. Te espanca, te mata, mas a vida não para. Não desista de viver com personalidade e apetite. E a gente vai vencer. Hip hop na sua mente, igual uma bala de 12. Mostrando vários caminhos que o sistema esconde. Um povo humilde e revoltado. O estúpido trabalho escravo, corrupção e pilantragem, tornando o brasileiro cada vez mais selvagem. SOS miséria, revolta a favela. Crianças sem incentivo se enterra nela. SOS miséria. Em São Mateus só sofrendo, Senhor. Infelizmente a pobreza já se alastrou. Em São Mateus só sofrendo, Senhor. Infelizmente a pobreza já se alastrou. Passa de luta e glória. Sobreviver sem livro, sem incentivo que resta. Ouvi na TV que a polícia protege a favela. Cobrado acrimogênio e choque. O crime primeiro lugar no imóvel. Pego pra rico, desgraça pra pobre. Muito mano tombar na correria dos caminhos. Tá bom, pega essa cor primeiro, não deu tempo de trocar. M-I-S-E-R-I-A. Miséria. São Mateus é o que tormenta. Depósito de lixo, brejo, valeta. Computador do futuro, indústria do capeta. Poder não se limite, que Deus os proteja. Temos crime, quatro manos de favela. Sobreviventes da miséria. SOS miséria, em São Mateus é o que provoca a guerra. A guerra é o que provoca a guerra. A guerra, SOS miséria. Ai, favela. Em São Mateus só sofrendo, Senhor. Infelizmente a pobreza já se alastrou. Em São Mateus só sofrendo, Senhor. Infelizmente a pobreza já se alastrou.